Eu choro quando vejo a dimensão do teu sacrifício. Esse ofício de ser perfeita que não passa de um suplício. Se não fosses tão forte, terias acamada num hospício. Hoje eu sei bem o quão é difícil ser mulher. Ninguém quer saber o que insinuas ou por cabuas. És só um objeto, não querem saber das tuas luas. Mulheres só valem nuas, é o que dizem as mentes turvas. Podes mostrar mais, mas eles só veem as tuas curvas. Quando ele estava indigente, foste tu que o tiraste da lama. Quando ele estava doente, foste a mãe, foste a ama. Quando ele estava descrente, foste o apoio, foste a mana. Hoje ele não te ama porque tens mais 5 kg. Epidemia de opiniões sobre a tua fisionomia. Vi-te nessa asfixia já perto de chegar ao limite. Crias a utopia do mundo onde podias ser poesia. Mas eles estão preocupados com as tuas estrias e celulites. Só querias que sentissem a tua essência. Que te ouvissem, abraçassem, contemplassem a tua inteligência. Que sentissem que tudo o que sai da tua alma é transcendência. Que não fosse tudo estética, cosmética e aparência. Complexo existe dentro de você, mulher. Força motriz da humanidade não é coisa qualquer. Machismo é a cruz que se carrega nesse mundo acusador. Que te julga, te condena, te extermina sem valor. E contra o mundo ficou com toda a força, amor. O príncipe do início hoje é seu agressor. Já não se enxerga porque é invisível. Inferiorizada por um ser desprezível. Sem referência de beleza preta é estereotipada. Na TV a suburbana hipersexualizada. Racismo e machismo são filhos da ignorância. É oprimida por ambos, até em grupos de militância. Intimidade, uma filmagem, o covarde é o motivo pra ser crucificada e exposta no aplicativo. E o animal que não se controla, ainda te acusa, justificando o estupro pela roupa que cê usa. Eu sinto a dor desse tempo. Eu sinto a tua dor. Mana, eu sinto. Eu sinto a dor desse tempo. Eu sinto a tua dor. Nem sabe a vítima, o padrão vem atropela. Em frente ao espelho chora, pois não te acha bela. Ela carrega a culpa cega, esconde no interior. Pois o sexo oposto maqueia todo o valor. Além de feminina, astuta, esperta e ágil. Pra mente masculina, apenas um corpo frágil. Permitido aos olhos, a esma seguem na praia. Os mesmos medem caráter pelo tamanho da saia. Cobaia do machismo, avetam de comparar. Sentem diminuídos ao ver o mundo mudar. Aguentam tudo isso e ao homem deu a luz. Cumprindo os dois papéis, porque o fraco não fez jus. Escolher com quem deita, não a faz menos dama. Você não a respeita por ser com quem não ama. Condena de profana, quem sempre foi o profano. Controlam-se bonecas, mulher, um ser humano.